I call you back, stabilizer, runway 10, Argentina, 19910. 19-10, contact Natal, frequency 118.95. 118.95, hold on, Argentina, 1910. Salvador Tower, good evening, Argentina, 1910, full stabilizer, runway 10. Argentina 1910, good evening. Kinage 1016. Traffic inside. Clear to land runway 10, wind 110 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Argentina 1910, on ground at 37. Stay on this on frequency. Because by the right, then Alpha Juliet to stand 11. Okay, on my right, yeah, Foxtrot Alpha Juliet stand 11. Argentina 1910. Alô, muito bom dia, Antônio, Mike Belo Fox. Mike Bravo, Fox Trot para você. Bravo Fox, autorização para reboque da ponte 02 da terremoto 12 do Pachorro. Então, Mike Bravo, Fox Trot. Autorizado pushback da posição 02, aguarde para início do reboque. Autorizado, aguardando autorização para início. Mike Bravo Foxtrot, já está autorizado o reboque até o pátio 3, reposta térmica. Até a remota 12 do pátio 1. Gente, eu estou autorizado a ingressar. Prosseguir até a remota no 2, reposta térmica. Reposta térmica, Mike Bravo Fox. Al Salvador, na escuta do azul alfa, em Fox. Confio. O azul alfa, em Fox, e solicitando. Solicitando permissão de giro de motores por 10 minutos em marcha lenta no pad 3 em acordo com a embreca. Alfa Yankee Foxtrot, ciente, marcha térmica. Ciente, tô iniciando. Solo, eu, Sam, Mike Bravo Fox, encerrando, informando o técnico do reboque, obrigado, bom dia. Mike Bravo Fox, Trot, ciente, bom dia. Salvador, é, bom dia, tá 3896, 230 para o 950. Então, 3896, bom dia, sem identificação, deixa 2000 pés de altímetro 1905, via chegada a Bomé de Uno. 2000, Bomé de Uno, pode mudar de por onde? É, Duna ou Itape? Então, 3896, autorizado, vou na Plus de Duna. Fora de Duna, deixa para 2000, obrigado. 3896, autorizado o final do procedimento LS X-Ray para a pressão 0, reporte no curso do localizador. Prezado X-Ray vai reportar no curso da 3896. Salvador, que é o azul Alfa, Yankee Foxtrot, formando o teste de giro dos motores no Pad 3, bom dia. Alfa Yankee Foxtrot, sim, Ed, bom dia. Salvador, Clidens, good day, Argentina 1911, information Echo, request Clidens to Sierra Alpha, Echo Zulu. Argentina 1911, Echo information, stand by for ATC clearance, prepare number 1 the battery with top load transition. One departure and Blanco transition. 3896, complete final do procedimento em linha X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 8895, bom dia. Salvador, bom dia, na 38-16, 2 milhas e meia do IFR. Eu 38-16, ajuste 10, 15. Visual com a pista? Visual. Eu 38-16, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 150 graus, 109. Eu me pouso 10, na 38-16. No solo os 2-1, mantém essa frequência, segue via pega direita, após Alfa, Juliette, portão no zero. Alfa, Juliette, portão 10, TAN 38, no meio. Argentina 1911, ready to copy. Ready to copy, Argentina 1911. Argentina 1911, clear to Sierra Alpha Echo Zulu via Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, November Echo Lima Oscar X-ray, Upper Mike 534, Lima Oscar Bravo Oscar Romeo, Upper November 741, Papa Alpha Papa India X-ray, then direct fly level 400, Sambo 1 Departure, Sierra Alpha November, Vitor Oscar 1, then fly heading Leda Lima Echo Delta Alpha, then Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Take off from runway 10, turn right after takeoff, squawk 5572, Salvador Departure Control 120, decimal 8. Argentina 1911, we are understood, ready to clear to Sierra Alpha Echo Zulu via Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, then Uniform November 857 to November Echo Lima Oscar X-ray, then Upper Mike 534 to Lima Oscar Victor Oscar Romeo, then Uniform November 741, standard instrument departure Sambo 1, transition Doppler, and squawk 5572, runway 10, after departure turn right, and frequency 120, decimal 8. Argentina 1911, just confirm the squawk 5572 and flight level 400. 572 and flight level 400. Thank you, sir. Argentina 1911, read back correct. Report ready to push back and start up on stand 11. I will call you ready for pushback and start up gate 11, Argentina 1911.